feedback acionamento box 11. Ou 1597, livre acionar, sempre pronto para taxi. Quando pronto, 1597. 1897, decolado 08, controle 1935, bom voo. 1935, já é bom serviço. Salvador 3897, tá eu. 3897, contato radar, suba para o nível 340 ao cruzador 2000 pés, proite Leda. 340 2000 pés, Leda, tá 3897. Florida West 775, you clear ILS X-ray final runway 10, report steps on the localized. Salvador, voo no 601 para o táxi. Tem quase 3 horas e 40 de autonomia, alternando Campinas e com 172 a bordo. Controle Recife. Bom, 1601, autorizado táxi via Índia. Ponto de espera pistão no 0, Xiaomi Torre 118, decimal 6. Azizetímetro no 011. 1011, Índia 18,6 no ponto de espera, voo no 601. Na linha decolada 1-0, ventuno 1-0, graus com 8 nós, altímetro no 0-9. A linha decolada 1-0, vou no 6-0. Temperatura 1-6-2-5-9, pronto. Você é 6-2-5-9, livre, se não acham, vamos para ataque. Chamaram para ataque. Acionado, é com BOD de 146, com fins 3 horas e 35 para o táxi. Bom, no 567, mantenha a posição. Tem 567. Nomeia 01, decolado aos 13, chame controle 19.35, bom voo. Obrigado, amigo. Uma boa noite, 1935. Boa noite, controle. Gol no 601, decolado, cruza 1500. Boa noite, gol no 601. Contato radar, suba para o nível 360, ao cruzar 2000 pés, autorizado por hoje, líder. Depois de 2000, está autorizado o líder, vai subir para o 360, gol no 601. Salvador, muito boa noite, é o Olimpo 00. Eu sigo Olimpo 00. Olimpo 00 para plano visual, treinamento de toque arremetida em Serra Brava, Serra Vitor, pronto para cópia e acionamento. Olimpo 00 autorizado, Salvador, Salvador a 1000 pés, pelo circuito da pista 10, da pista 10, curva esquerda. Saída, circuito 10, controle 199.35, transponder 5103. Autorizado, voo local, circuito de tráfego a 1000 pés da pista 10. Saída com curva esquerda, mantendo no circuito. Nosso controle, caso necessário, 109.35, acionado no transponder 5103, está pronto para partir. Olimpo 00, transponder 0271. Alterando então 0271 agora, Olimpo 03. Olimpo 00, chame pronto para acionamento. Pronto, Olimpo. Olimpo 00, chame pronto para o táxi. Pois vamos acionar, chamaremos para o táxi. Para o táxi, ou chame a 259-125 a bordo. Com 3:50, alternado Galeão. Via Índia no ponto de espera, chamatou 886, 1011 no altímetro, bom voo. 1011, via Índia, 886, obrigado, bom trabalho. Voo no 567, táxi via Pátio Índia no ponto de espera com o número 2, chamatou 886, 1011 no altímetro, bom voo. Pátio Índia, número 2, ponto de espera 886, 1011, 567, boa noite, bom trabalho. Solo WebJet 6720, está no 4.7, acionamento. Afirmativo, Webjet 6720, portão 04, vai dar passagem ao Boeing da Gol. Boeing da Gol, que se dirige ao ponto de espera após o tráfego, está livre. Pushback acionamento no 04. Gente, vai passagem da Gol, está livre, pushback. Paulo Salvador, voo 1273, centro da Sierra, atualização para Confins, portão 13. Confins 360, guarde cópia. Guardando cópia, seria sendo prevista por gentileza. Gol na 273, saída da El, Leda Bridge. Da El, Leda Bridge, obrigado. West 775, agora marca. Roger, checking landing gear, clear to land, runway 10, wind 120 degrees with 7 knots, QNH 1011. Landing gear is down and locked, and clear to land, runway 10, Florida West 775. 1273, estamos para copiar. Afirmativo. Voo 1273, autorizado com fins, nível de voo 360, via Upazulu 16, pista 10, curva direita, saída Dael Leda Bridge, controle 1199-35, transponder 5102. Fins autorizado com fins, nível 360, pela Upazulu 16, embora dessa, pela direita, pela Dael Leda Bridge, controle 1935. Transponder 5102, voo 1273. Gol 1273, rotejamento correto, reporte, ponto para acionamento. Tamaná, quando pronto, voo 1273. Gol 1940, ponto para copiar. Próximo agora. Gol 1940 autorizado, Guarulhos, nível de voo 360, via Upazulu 21, pista 10, curva direita, saída Arbor Elefa, controle 119-35, transponda 5110. Autorizado Guarulhos, 360, Upazulu 21, aerovia, decolo 10 com curva à direita, saída Arbor. Controle 1199-35, aciona 1110, gol 1940. Gol 1940, saída Arbor Elefa. Arbor Elefa, sim. Gol 1940, chame para acionamento. Camarada, já. Good evening, Florida West 775, clear of the active at the end. Florida 775, approved the taxi via Stepway Alpha and Stepway Kilo for April 3. Stepway Alpha and Kilo to the April 3, Florida West 775. Zero. Anima Tiana, zero, take message. Taxi Web 76720 com 178 a bordo, autonomia de 335, alterna Guarulhos. 76720, autorizado táxi via Taxi Índia, ponto espera pista 10, chame torre 118 decimal 6, 18 metro no 019. Ok, Índia, 118 metro, ponto espera, 019. Decolado aos 22, chame controle 119 decimal 35, bom voo. 1935, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, 6259, Oxenã. Boa noite, Oxenã, 6259. Contato radar, suba para o nível 360, cruzar 2000 pés, autorizado por Edileda. Ao cruzar 2000, direto Leda, 6259. 567, livre decolar, dono 0, vento 120 graus, como 0 nosso. Livre decolar, 567. 2, 0, 7, 7, 2, 0, pode esperar, pronto. 720, após início da corrida do Boeing da Gol à frente, ali, mantenha no 0. É, após a corrida do Gol, ele mantém. Solo Salvador, voo 1273, portão 3 para feedback e acionamento. Voo 1273, livre acionamento, pronto para ataque. Livre posicionamento, chamada para ataque, voo 1273. Boa noite, Gol, no 567, contato radar, suba para o nível 360 na saída Arbor. Arbor, 360. Zero, livre decolar, dono 0, vento 120 graus com 9 nós. Livre decolar, 720. Já 775, we got the marshal inside. Do solo. Florida West 775, look at the marshal, please. Yeah, we just called saying that we have the marshals inside, thank you. Olhe pro 00 pro táxi. Afirmativo. Confirma o POV, por gentileza. 08. Afirmativo, táxi até táxi e hotel, reporte no ponto de espera do hotel, o Olimpo 00. Reportaremos no hotel para cruzamento da pista Olympus. Zero, decolado 1-2-7, chame controle 1-1-9, decimal 3-5, bom voo. 3-5. Controle, objeto 6720. Objeto 6720, contato radar, suba para o nível 360 e ao cruzar 2000 pés, autorizado por Utilida. 3-0, cruzado 2000 pés. Roda web 5810, informação Sierra. Web 5810, ação e identificação, autorizado por ITAP, desça para o nível 050. Após ITAP, prossiga a via para 2000 pés, o QNH 1-0 no UNO. 050, após ITAP, com 1011, desce via Boeing 5810. UNO 567, autorizado por ELEFA. 273, ficou para o táxi, com 179 a bordo, autonomia de 3 horas e 21 minutos, hotel na Campinas. Roma 273 autorizado, táxi via Índia, ponto de espera, pistão no 0, Summit Torre 1-1-8, decimal 6, 18 metro no 01. Autorizado, táxi via Índia, ponto de espera, 2012, ou 273. Bolinha por 00, dá hotel para cruzamento. Olimpo 00, autorizado cruzamento na pista 1 no 0. Após ingressar na taxiway Delta Alpha, reporte antes do Juliette. Livre cruzamento da pista 1 no 0, após segue Delta e Alpha, reporta antes do Juliette. Olimpo 00. Torre Salvador, voo 273, ponto de espera da 10. Voo 273, a linha decola da 10, vento 120 graus com 10 nós. A linha decola da 10, voo 273. Meu centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 251, 3325, bom trabalho. Então no zero, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Próximo ILS X-Ray, reporte estabilizado, 50 no zero. Tempo 00, autorizado, ingressando a Juliette, taxiway Índia, ponto de espera, pistão no zero, chame torre 1918, decimal 6, agente metrô no 019. Autorizado, táxi Juliette, parte 1 após Índia, no ponto de espera, torre 108.6, olhinho por 00. A 567, chama o centro Recife em 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, 288, bom serviço. Bom voo. Controle Salvador, boa noite, hotel 3603, com informação Tango, passa 1180. Boa noite, então, 3603, acione identificação na proa de Mari, prossiga via chegada Mari para 2000 pés, o QNH 1011. Proa de Mari, 2000 pés com 1011-3603. Autorizado por QPR, voa 9 para... Controle, boa noite, gol 1273. Boa noite, gol 1273, contato radar. Suba para o nível 360 na Pro de Leda. 360, Pro de Leda, gol 1273. Salvador, muito boa noite, Olimpo 00, ponto de espera da pista 1-0, pronto. Olimpo 00, a linha mantém 1-0. A linha e mantém o Olimpo. Informa que logo após a decolagem, vai solicitar ingressar no circuito de tráfego e realizar um 360 pelo setor norte para completar o teste de decolagem e depois solicita a reentrada na perna do vento. Gente, sem necessidade de 360 ou no 1500 pés especificamente? Pode ser no 1000 pés mesmo. Gente. A linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós. A linha decola, linha foi 0-0. Uno 2-0 graus com 8 nós. Grato. Salvador, gol 1940 para o táxi, com 190 a bordo, autonomia de 3:50, ordenado Galeão. Gol 1940, autorizado o táxi via Taxi Índia, ponto de espera pista 10, chame torre 118, decimal 6, exercimetro 1011. Ativo de táxi Índia, ponto de espera 10, chame torre 118, ajuste 1011, gol 1940. Gol 1940, ponto de espera, dá 1-0, pronto. 1940, a linha decola dá 1-0, vento 1-2-0 graus, com 1-0 nosso. A linha e decola dá 1-0, gol 1940.